Áries. Pessoas nascidas entre 21 de março a 20 de abril. Signo do fogo sob a dominante de Marte, planeta da guerra e da ação, da energia, valor e vontade. É, Suissac, a mente mapeia cada coisa, que Deus duvida. Não sei o que acontece, é cada uma que aparece, meu mano. Como é que a mente humana vai explicar? Só por Deus. Eu não sei o que acontece, mas tem dia que me aparece cada situação, só por Deus que não. Me deixo abater pra não ser mais um sem noção. Eu não sei o que acontece, mas tem dia que me aparece cada situação, só por Deus que não. Me deixo abater pra não ser mais um sem noção. A mente humana é uma parada que me surpreende. Cada um tem a sua, mas só que ninguém entende o que faz um ser capaz em meio a outros animais com grau de raciocínio igual querer passar pra trás. A selva de pedra cheia, da relva cadeia alimentar, mas não dá pra brincar de santa ceia. Eu não duvido que é Deus quem dá vida, mas a mente faz coisas que até ele duvida. Pista de dança pro nosso pensamento, hoje se chama pra dançar ideia no melhor momento. Mistérios que nem os mais sérios dos seres podem imaginar, nem se tivessem poderes. Penso que pensamentos trazem prazeres, na mente mesmo calados eles têm vários dizeres. Transmissão de radiação intensa, mesmo que você não faça, você sabe o que pensa. Eu não sei o que acontece, mas tem dia que me aparece cada situação, só por Deus que não. Me deixo abater pra não ser mais um sem noção. Eu não sei o que acontece, mas tem dia que me aparece cada situação, só por Deus que não. Me deixo abater pra não ser mais um sem noção. Não minto quando digo, a mente é um labirinto. Armazena e solta, me sinto amargo igual vinho tinto. Enlouquecia-me de tanta eloquência, poesia que abastecia o verso na minha urgência. O beat me faz pensar na rima que vai chegar. É a passarela pra palavra poder desfilar. Se você acredita que o rap é compromisso, eu acredito, mas a mente é quem produz isso. Quando entristecia a minha vã consciência, momentos sem alegria e minha sã delinquência. Muita coisa que a mente tem como meta, observei chegar trilhando uma linha reta. Observe o que tem dentro da sua cabeça, memorize e filtre o que for bom, não se esqueça. Que sem esforço não se faz vencedor, e só de pensar em lutar não lutou. Eu não sei o que acontece, mas tem dia que me aparece cada situação, só por Deus que não. Me deixo abater pra não ser mais um sem noção. Eu não sei o que acontece, mas tem dia que me aparece cada situação, só por Deus que não. Me deixo abater pra não ser mais um sem noção. Eu não sei o que acontece, mas tem dia que me aparece cada situação, só por Deus que não. Me deixo abater pra não ser mais um sem noção. Eu não sei o que acontece, mas tem dia que me aparece cada situação, só por Deus que não. Me deixo abater pra não ser mais um sem noção. Eu não sei o que acontece, não, cada situação. Eu não sei o que acontece.